Bom, você acredita em tudo que houve nessa vida, não é, Tião? Bota os pés no chão. Tem muita gente que viu esse homem amontado num bode preto com os olhos de brasa, avoando por cima das roças de cacau dele por ocasião da florada, e que mijava em cima de cada pé de cacau e no dia seguinte amanhecia tudo branquinho, cheio de flor. E quem é que é mijando, tá? Não, mulher! O bode! Oxe, isso não tem cabimento, não. É o que o povo diz. E você sabe que quando o povo fala, alguma verdade tem. E você tá pensando em fazer o quê, Tião? Tô pensando em criar um capetinho pra mim também. Deus me livre, guarde! É verdade. Mas Caipora é prima do Curupira, né? É a São mesma brutas, coisa. né? Vocês são parentes. Bom, Caipora A diferença tá entrega, só no fuma pés. cigarro. A diferença tá só no cigarro. É, porque a Caipora não tem o pé virado, não, né? A Não, Tem, bem não. a Caipora, dependendo da região, é Caipora, dependendo é Curupira. Não, mas a caipora é um mito completamente diferente. A caipora é uma indiazinha de cabelo vermelho que monta um porco do mato gigante. E o Curupira é Então. o que anda de Moonwalker. Não, e tem o outro que é a É versão verdade, dark filho. dele. Não, eu tô falando pelo que eu Tá, versão pesquisei, tem dark. lugares que tem caipora e tem lugares que tem curupira. Mas isso aí também não é Tranquilo. canônico. Aqui para mim é os dois. Um é um e outro é outro. Eu também acho que eu então, também sempre achei que cada um era cada um, mas tipo meio truta, tá ligado? Cara, eles tudo se reúnem no boteco no fim do dia pra jogar truco, cara. Coitado, eles não estão dando conta, não. A Muito trampo. caipora subia também, né? Sim. Eles Na hora chamam que a assobia, caipora você pela chama ela. subia. Ah, isso aí. O Saci também, né? Não, o Saci que assovia, né? Quando ele tá perto, né? Não, aí é o redemoinho dele. É, deve Não, o ser um. Saci assovia também, não tem uma fita dela? Eu acho que o Saci Não. assovia também. O Saci bate na árvore. Ele vai batendo na árvore, só que ele bate com a caceta. O que assobia é a chaleira da tia Anastácia, que o Saci Puta fazia merda. o leite ferver, aí a chaleira ficava assobiando. Pois bem, crianças do abismo, estou aqui. Colei no bagulho. Meu Deus, deixa eu separar uma briga de gato aqui. Adolfo. Caralho. Nossa. Daqui a 30 minutos tem churrasquinho de gato. Ah, eu pensei que tava falando com os filhos, daí eu tava achando normal, mas é com gato, pô, Voltei. sacanagem. Não, aí não, você tá gritando com gato? Não, meus gatos começam a brigar aqui. O Adolfo, ele é Não. terrível. Ele faz jus ao nome dele, ele é o capeta, sabe? E ele cutuca todos os gatos aqui de casa até todo mundo surtar e descer o cacete nele. Bicho é igual aqueles moleque marrento que fica. E aí, vai encarar, fica O Adolfo, você voltou, né? tocando o caralho com todo mundo. Aí o pessoal se emputece, dá um couro nele e fala, porra, violência não resolve nada, irmão. Não, ele pede pra tomar uma jornalzada. Caralho, rapaz. Ai. A gente vai ter o Doc cuspindo seu pulmão ao vivo durante. Não, não, não, não. Eu vou Você silenciar aqui. tem que sobreviver pra assistir aquele Viva Alabama, mano. Não, a gente vai assistir, mano. Pode ficar tranquilo. Conseguiu baixar? É só fumar mais três Achei. cigarros por dia que essa tosse para. Não, não, Isso eu não é fumo falta. cigarro. Eu não fumo cigarro. Não, ele não fuma cigarro, não. Isso aí é fino de prensado. Fino de O prensado é fino fino de de ponta. Nossa, que ponta é foda, hein? Fino de ponta. Fino de ponta sem filtro no papel de caderno. Nossa senhora, naquela. Carai. Na O que faz mal é a folha Purilândia. de papel, né? O que faz a cabeça é a folha de papel. Você compra um risole de presunto e queijo e usa aquele purilanche dela com um pouquinho de óleo. Nossa. Mano, meu pai, ele enrolava naquele papel de cigarro que vinha antes, tá ligado? Com a ponta Sim. laminada, assim, ó. Aí ele dava umas quatro, cinco voltas com aquela merda daquele papel, assim, ó. Eu cheguei a fumar com meu pai umas vezes, assim, quando era, tá ligado? Antes de morrer. Já fiz muito também. E eu peguei e reclamei uma vez, cara. Falei, caralho, mano, isso, não tem seda aí, não dá. Usa uma sedinha mais fina, esse papel aqui, quer me matar, pô. Toma no cu! Toma cerveja, não tem nem 18 anos de idade, enche o cu de cachaça, meu Deus. Tive que ficar quieto, né? Errado ele não tava. Fica quieto, né? Mas todo mundo sabe que a melhor folha para enrolar é a da Bíblia. Aquelas Bíblias evangélicas. É, porque já vem abençoado. Eu não gosto de celulose, cara. Eu gosto de uma folhinha de enrolar marronzinha mesmo, que... Putz. Eu tenho a sorte de ter um amigo que é revendedor e eu faço as imagens pra ele, tá ligado? Olha aí. Aquela Bíblia pequenininha que a galera dá na escola, os Gideões. Nossa, eu ganhei. Já vem no tamanho certo. Ó, perto do papel de cigarro que meu pai fumava, isso aí era o... Nossa. Isso aí era eu já fumei em folha de caderno, velho. Eu já fumei em jornal. Não, jornal com papel higiênico também. Oh, nossa, eu já... Eu já fumei no extrato do banco. Nossa, eu já fumei o documento do carro, mano. Caralho. Tava vencido, né? Pelo amor de Deus. Tava porra nenhuma, camarada. O documento do carro do camarada meu, cara. Daquele. Trancou, velho. Eu já dei meu RG antigo pro camarada. Você é louco. Eu tô quase tocando o tema do episódio. Eu tinha lavado ele uma par de vezes, então, tipo, tinha ficado só aquele plastiquinho, tá ligado? Nossa. Aí eu falei, mano, tá com fogo nessa porra aí, eu vou ter que fazer outro mesmo. Aí eu fui e meti o BO falando que tinha sido roubado e tirei um novo. Então, uma vez, quando. Bom tempo isso também, chegou um amigo de um primo, de um camarada, arrumou um pedaço de um negócio que tinha, tipo, os caras jogaram dentro do tonel de óleo, né, pra fazer o transporte, e vazou. Então virou um bloco de óleo, né, com maconha, né. Daí o cara apareceu com um tijolo, assim, nossa, um quadrado mesmo. Daí começou a arrancar, né, arrancar pra chegar no miolinho, né. Aí o miolinho não tava preto de óleo, pelo menos. Mas, nossa, acendia aquele negócio, cara. Saiu um fogo verde, tá ligado? Caralho. É um fogo da nuca. Vão fumar um BR. Os caras vão fumar um BR, tá ligado? O fogo azul do dragão de Daenerys. Puta merda. Nossa, é, o bagulho era o Dracarys. Era o Dracarys, não. Caralho, mano. Bom, mas vamos parar de falar do Saci Gererê. Tá falando de maconha. Toda vez que começa a falar de maconha, né, pensador? Pois é. É um mau exemplo. Impressionante uma coisa dessa. Vamos lá, porque a pamonha tem que sair às 10h30, então a gente tem uma hora aí pra defender esse episódio. Ah, problema dela, não tem nada a ver com a vida ruim de ninguém, não. Ah, ela se expulsa. Ah, na hora que vem o horário, falou. Tchau! Brincadeira, tá? É só pra entrar no clima. Ah, tá de boa. Aqui não tem cagação de regra e conselhos disfarçados de cagação de regra, não. Aqui é pau no cu e gritaria. Muito bem. É pau na lomba. Não é nem o dedo. Desabafo! Yeah! Começando mais um Exadoff muito folclórico, talvez o mais folclórico de todos os Exadoffs até agora. E eu reuni aqui um time de experts em folclore nacional, ou pelo menos a maior parte de gente drogada que eu pude reunir para estar aqui presente hoje, porque tá dando um certo fuzuê por causa da série Cidade Invisível, né? Tá lá no Netflix, uma grande produção nacional. Ai, Alessandro Negrini. Falando sobre como seriam os mitos do folclore, alguns mitos do folclore nacional, se colocado num cenário contemporâneo, urbano, aqui, agindo em meio a todas as tretas em que a gente vive, enfrentando causos de polícia, desmatamento, compra de terras e todas essas coisas assim que a gente recebe de lapada quando abre o jornal todo dia, pelo menos para aqueles e aquelas que ainda leem jornal. E a gente vai fazer nossa própria escalação, ao contrário dos atores e atrizes que estão na série, quem nós achamos que deveria tomar esse papel e defender esses seres mitológicos, esses seres folclóricos na série, se fosse feita pela gente. Então eu gostaria de começar aqui apresentando a nossa bancada de especialistas do folclore, começando, como aparece aqui na minha tela, da esquerda para a direita, Lady Sif. Olá! Tudo bom com vocês? Estamos aqui para te decepcionar hoje. Um abraço. Logo ao lado dela está Guilherme Andrade. Fala aí, meu amigo. Salve, salve, pessoal. Bora aí. É, vai ter só relíquia hoje. E na sequência aqui, ele, o homem, a lenda, o infame Pig, Doc Sujo, cara. Fala aí. Ô, salve, firmeza? Bem, o que sai dessa situação aqui? Direto da galáxia de Minas Gerais, a nossa querida Pamonha pela segunda vez no Teatro Escuro. Olha, rolou até fogos. Eu perdi a piada, cara. Eu ia falar assim, mas como já soltou fogos? Eu cheguei e estou aqui. Mas a minha entrada ia ser, assumiu, a Pamonha chegou. Cracatau. Ao lado da Pamonha está o nosso querido Jasmino Rodolfo Sá. Não, hoje eu quero ser chamado de Ataíde, por favor. Ataíde, ok, cara. Isso. É o nome de guerra dele. É o nome de guerra, né? É o nome de Michi. Vocês vão saber o porquê já já. É o nome de taxi boy dele. E por último, mas não menos importante, diretamente do Laranjada, primeira vez aparecendo no Teatro Escuro, nossa querida Rosane. Ei, olá, meus putos lindos. Vou tentar mostrar pra vocês que eu sou uma especialista mesmo no folclore. Muito bom. Eu só fico triste de falar que ela é do Laranjada, coitada. É verdade. Cara, eu falei que eu só tinha trazido especialistas. Eu não falei especialistas em quê? Tudo tem limite nessa vida. Mas então, assim como na série, a centelha que detona a parada toda, o mote da série acontecer, é justamente o nosso querido Boto Cor-de-Rosa, que no cinema já tinha sido interpretado de maneira extremamente canastrona pelo Carlos Alberto Riccielli. Então, eu gostaria apenas que vocês, eu vou chamar cada um, falassem quem vocês prefeririam ver no lugar daquele ator para defender o papel do Boto e por quê. Começando por você, Lady Sif. Kaon Raymond, com certeza. Que homem bonito. Olha, já começamos. Que boca perfeita. Puxando o elenco e de Malhação. Aquela voz. Não, não importa, não importa. O que importa é que aquele homem é o troféu perfeito. É o homem pra você pagar por ele por uma noite e sair desfilando com ele no meio da rua e dizer assim: olha aqui, eu tenho condições de bancar essa princesa. Eu tô comendo. Você pega, aparece com ele, eu tô comendo e tá ótimo. No outro dia descarto porque eu não gosto de homem magro. Aí tá bom. A objetificação do ser humano homem aí desse jeito. Peraí, ô Doc, desculpa perguntar, mas você acabou de classificar o Kaiwan Raymond como humano? É isso mesmo que eu ouvi? Ô Sif, de um a 5, aonde 1 é tenho amor da vida, 2, não tô fazendo nada, né? 3, uma transa tá bom, 4, rola um filho e 5, casa comigo, em que grau fica esse homem? Calma, Raymond é 2. Pra ele tá bom. Então não tô fazendo nada, só pra dar um beijinho ali e partiu. E tá top. Numa noite de solidão é ótimo. Nossa, bem melhor esse nome, Numa Noite de Solidão. Vou até mudar. Guilherme Andrade, e você? Qual o teu escolhido ou escolhida? Porque aqui a gente não faz definição de gênero aqui. Quem deveria representar o Boto Cor-de-Rosa pra você? Eu fui pelo aspecto de quem mais representou o Boto Rosa no Brasil aqui. Fazer uma homenagem póstuma ao Mr. Catra. Eu te prometo que eu vou botar sua cabecinha. O cara que mais fez filho nesse Brasil. Então, é ele, cara. Não tem outra pessoa. Mr. Cato. O mais da hora é que, seja lá onde ele estiver, ele deve estar falando: Boto cor de rosa, não. Aqui é Boto cor de pele. Cor de pele negra. Você falou o nome do Catra, eu só fiquei imaginando ele saindo lá em Manaus, assim, sensualizando na festa, passando pela moça e falando assim: eu juro que eu vou botar só a cabecinha. Excelente. O Mr. Catra é o Gengis Khan brasileiro, né? Diz que todo mundo tem uma descendência de Gengis Khan. Daqui 200 anos, todo brasileiro vai ter o DNA do Mr. Catra. O pior é se ele chegar na casa da vítima e cantar: mama, pega minha barriga. Mas no caso, ali eu acho que era Gênesis Cobra, porque, meu Deus. Só pra fazer a menção, lembrar da vez que ele foi no programa da Luciana Gimenez, e a Luciana Gimenez perguntou se ele era bom de cama mesmo, se aquilo era só conversa. Ele respondeu pra ela que se ela caísse no tatame dele, ele envergava ela igual bambu. É um berimbau, quer dizer. Jesus! Caralho, sensacional. Mas a gente não esquece do principal, que nós somos filhos dele também. Então, exatamente. É a maior prova. Aliás, tem até nessa escolha do Guilherme, tem até um negócio. Porque na série existe mais de um filho do Boto andando por aí. E se tem uma coisa que o Cata fez, foi um monte, filho, né? É só fazer uma pá de pesquisa aí pra ver quem o pai foi buscar cigarro. Certeza que todo mundo da podosfera... Doc, tua vez, cara. Quem você traria ao plenário aí pra defender o Boto Cor-de-Rosa, cara? Esse animal tão pink e seduzente. Cara, o Boto Cor-de-Rosa, na minha opinião, é o... Bom, desculpe o trocadilho, o grande Kid Bengala. Só deixa o corninho do seu marido feliz, porque eu gosto muito dessas putarias que você faz, gato. Eu achei que você ia pôr ele como saci. O Kid Bengala, ele pode ser vários personagens, né? Depende de onde você quer encaixar ele. Então, assim foi o meu plot que eu ia explanar mais pra frente, mas que parece que é um consenso já desde o começo, né? O Kid Bengala, eu consigo provar que ele é grande parte do folclore brasileiro, é originado nele. Boa! Com certeza. Cara, do folclore brasileiro não, do folclore mundial, cara. Se você for ver Ganesha na Índia, cara, aquela tromba é o Kid Bengala todinho. Olha como... a foto que eu mandei no grupo, rapidão. Esse seria o Kid Bengala, que é o monstro do folclore brasileiro conhecido como Ataíde. Esse é terrível. Acabei de achar esse a capa do episódio. Na podosfera ele é conhecido como Léo Nossete, né? Sim. E no The Boys ele é o Salsicha Maravilhosa. É isso. Gente, coitada da mulher. Eu só posso não, dizer, isso daí meu caramba. Deus, a galera gosta mesmo de procurar petróleo, hein? Tá louco. Isso aí eu não encaro nem a cabeça, gente. Não, não dá não. Tá maluco? Foram feitos na praça do município de Bragança, Nordeste do Pará. Tem causado polêmica entre os moradores. Mano, fizeram um como chama? Pintaram a parede da escola com esse bicho até. Ah, mas que delícia, né? Ó, eu já falei várias vezes pra minha esposa, ela fica injuriada que eu falo que se um dia eu ganhar na loteria e tiver grana pra gastar à toa, eu vou mandar, tá ligado? Aqueles bonecão de posto assim, ó. Eu vou fazer várias piroconas e espalhar por essa cidade de nazismo. Na madrugada, tá ligado? Na madrugada, pra conhecer a cidade, as pessoas vão começar a passar lotado, só que espiruzão na esquina. Só que espiruzão balangando lá. Mas com ou sem braço? Não, sem braço, só o bangalô mesmo ali. Assim. Só as meias. Eu tô dançando aqui na frente, tá sem câmera, mas eu tô me remexendo, tá ligado? Quem não se remexeu? Todo mundo. Vamos lá. Muito bom. Depois desse argumento penetrante do Doc aí, Pamonha, quem você traz aí pra defender o título? Olha, pra defender o título do Boto, sabe? Tem que ser um cara bonito. Chega, faz um filho na mulher e sai fora. Se fosse no meu caso, eu queria o Jay Park. Mas como vocês não conhecem o Jay Park, eu vou falar que é o Rodrigo Hilbert. Porque aquele dali é tão bonito que se conversar no orelho de qualquer um aqui, consegue fazer um filho. Pô, tá, consegue mesmo. Até eu já perdi aqui. Quem não tem útero ia gerar um filho. Mas o Rodrigo Hilbert é aquele homem de casa que faz comida, faz faxina, lava roupa, engoma vestidinho e tudo mais. O cara é perfeito demais. Ele, ele não faz aquele papel cafajeste, assim. É. Não, mas isso daí mas é só um personagem. O Rodrigo Hilbert de verdade é o cafajeste. Aquele que chega e bate na cara da mulher e fala: eu vou te abusar. Que é personagem, caralho, cara. 50 tons de Rodrigo Hilbert. Caralho, esqueci o nome do cara da novela que falava: tire a roupa que eu vou te usar. Ah, o da Gabriela lá. Tire a roupa que hoje eu vou lhe usar. Zé Wilker. Saudoso. Zé Wilker poderia ser o Boto. Ele foi um Boto da geração. Ele poderia ser o José Maier, né? Também. Mas eu ainda continuo com o Rodrigo Hilbert. Concordo, gente, aí, concordo com a colega. O Vettino é muito bom. Não, depois que falou da engomada dele, com certeza o Gomo é uma maravilha. Não, e ele é tão bom, mas tão bom, o homem perfeito, ele é um mito já, ué. Não existe homem perfeito, então ele já é um mito. Não fala em mito aqui, não. Mito é palavra. Por favor, hein? Gente, eu vou colocar uma observação aqui, porque a pamonha falou que quem não tem útero queria dar pro Rodrigo Wilbert. Na verdade, ele ia criar um útero na pessoa pra criar um filho da pessoa. Exato. Então, ele ia fazer com as próprias mãos o útero, inclusive, implantar. Sim. E podia ficar tentando quantas horas quisesse. Ele ia pegar o barro assim, ó, amassar bonitinho, soprar. É o barro mesmo, que ele ia socar fundo. Rodrigo Wilbert tá atrás das jantas. Oh. Rodolfo, tua vez, diz aí que depois dessa da pamonha, eu não tenho nem mais argumento pra vida, velho. Então, assim, deixa eu interromper esta conversa tão folclórica em todos os sentidos e passar uns recados aqui. Primeiro, siga o Teatro Escuro nas redes sociais, sua sociedade folclórica. Basta procurar no teu agregador ou sei lá mais em que merda for por Teatro Escuro. Se aparecer, sou eu. Se não aparecer, então talvez eu seja uma lenda rupestre eletrônica alimentada pelo inconsciente coletivo de gente sem perspectiva na vida. Mas creia em mim que eu tô ali na maioria. E além de agregadores, estou também na Rádio Atroz FM, então não perco a chance de me ouvir falar merda porque tem vários lugares pra isso. Vai entender o porquê alguém faria isso. Segundo, vamos falar de uma empresa capaz de te levar a conhecer todas as trilhas que seres folclóricos passam e percorrem no país, a Infinity Tour. Uma nova forma de se ver, praticar e celebrar turismo de verdade sem precisar cavalgar um porco do mato para ver todas as paradas. Sabe do que eu tô falando? Infinity é turismo do jeito bom, viajando de primeira para vários lugares que não te transformarão em borboletas. Portanto, caiam dentro com a Infinity Tour. Se você é um pensador louco, um espírito livre, um ser indomável, então você precisa conhecer a Infinity. É turismo para quem é ambicioso bastante para sair por aí sem pedir pra Yara fazer chover neste calor da porra. Os caras têm uma vasta programação, desde passeio de 3 horas até um feriadão inteiro, tudo pra te fazer ver um mundo mágico de viagens. Me fala, precisa de agito, mudar de áreas, experiência gastronômica, turismo corporativo? Tá esperando o quê? Acesse agora mesmo blablablado.infinity.tour.br e veja todas as formas perfeitas de te fazer curtir um churrasco assado na cuca do Curupira. Assim, aproveite também e agradeça na página deles no Facebook e no Instagram o patrocínio aqui do nosso Reduto de Doidos. Digam que conheceram a Infinity pelo Teatro Escuro do Pensador Louco e eu ficarei feliz feito um coco seco hidratado. Mas o último, desliga não, só falta um. Você pode estar pensando por aí, pensador, seu saci angolano banhudo, como é que eu faço para ajudar o Teatro Escuro a continuar fomentando histórias fantásticas e escrotas? Pois eu te digo que você consegue dar uma força gastando a partir de só R$1 por mês. Não é a história da carochinha não, R$1 só. Se quiser fazer parte dessa turma de doidos e doidas que ajuda o Teatro Escuro a seguir adiante, é padrim.com.br/pensadorlouco para ajudar mensalmente no Padrim, é @teatroescuro para apoiar mensalmente no PicPay e @pensadorlouco também no PicPay, só para fazer aquela doação quando der na telha. Ajudando o Teatro Escuro, você ainda faz parte de um canal exclusivo, recebe um podcast de quando em quando apenas para apoiadores, tem várias chances de participar de gravações, é muito mais. Não, brincadeira, é só isso. Portanto, eu agradeço aos e às padrinhas. Anderson Cucão, do Chorume, Danilo de Almeida, do Doublecast, do Já Ouviu Esse Disco, Diego Fávero, de Sorocaba, Diogo Bob, do Galera do Hall, Fábio Oliveira, do Rio de Janeiro, Guilherme Andrade, do Papo de Calçada e do Chulé na Teta, Maverick, do OmegaCast, do No Hype é Rock, Jorge Augusto, do Animesphere, Lica Mundo, Me Julguem, Luciano Dias, de Curitiba, Ricardo Banniman, do Auto Radio, Roger Bittencourt, do Rio de Janeiro, Samuel Buca, do Boteco dos Versados, Jeff Guimarães, do Tenistas em Ação, Thiago Barbosa, do Ponto Cego, William Vulto, do Curtam Curta e Caborges, nossa doutora boliviana. E também agradeço aos e às PicPayers, Matheus Tutuzão, do Curva de Rio, Renato Garcia, de São Paulo, William Floyd, do Fermata e do Ultracombo, Sandro Cruz, do Debacast, Renato Petilli, de Santa Catarina, Thaís Souza, do La Cesta, Yuri Brauli, do Rock no Pinheiro e da Rádio Gralha Azul, e Julian Catino, nosso argentino sobrenatural. Então aí, ouvinte, é só mandar aquela moedinha bonita que vocês ajudam o Teatro Escuro a não ser caçado e morto por aqueles odiadores da fantasia, do folclore e da opinião de péssima qualidade, que no caso é a minha. Foi só isso mesmo. Voltem aí pro programa. Eu vou zerar o jogo aqui porque estamos falando de uma pessoa cor-de-rosa. Nesse caso, nós temos que citar o homem que solta líquido do amor cor-de-rosa, que é o grandíssimo Dolph Lundgren. Não tem ser humano que chegue à altura dele. E eu não estou falando dos seus belos 2 metros e de seus olhos verdes e da sua bela goma. Então, se ele conseguiu na vida sair com a mulher número 1 da moda, do cinema e da música, Grace Jones? Por que ele não vai sair com as outras? Ele saiu com a Grace Jones e meteu o pé, cara. Tudo bem que ela deu uma surra nele. Eu acho que ela meteu mais coisa nele do que ele nela, mas até aí não tem problema. Na verdade, acho que eu vou trocar. Acho que eu vou pra Grace Jones, tipo outro. Rosane, é Vale Gringo? Vale pois Gringo? É, até então a gente tava só no Brasil. Ué. O Rodolfo que já deu a. Não. Mas é assim. Roubou no jogo aí, ó. Já reganhou as fronteiras? Não, o meu roteiro aqui. O meu roteiro aqui tá produção da Canon Filmes e a dublagem é pela Columbia TriStar International. Tá, ah, então tá. Tal qual a chulapa de Leonor Sete, ele saiu arreganhando tudo. Versão brasileira é Herbert Richards. É, Herbert Richards. Muito bom. Rosane, manda ver quem é o teu escolhido, teu ou tua ou. O que mais vier escolhido para defender o Boto Cor-de-Rosa? Então, eu pensei assim, porque o Boto Cor-de-Rosa é um cara comedor, né? Ok. Então eu pensei no André Gonçalves, que é o maior comedor. Vai, de todas as celebridades. Olha aí. Quem é esse mesmo? Desculpa. André Gonçalves? Ah, conheço ele mais pelos papéis do que pelo nome dele, tá ligado? Conheço mais por quem ele comeu do que por ele. Agora eu sei quem que é. Foi na Daniele Vinicius. Eita. Cíntia Benini, toda atriz que contra a cena e tá pegando. Caralho. Então, é pra mim o André Gonçalves. O cara é tipo o Tony Belotto da atuação, então. Tony Belotto também era um passador de rodo. Passador de rodo na geral, né? Não, é mentira. Mentira esse cara. Ah, se for pela passada de bobão, mano. Se for pela passação de rodo aí, vale a menção também a Débora Seco, hein? Porra, Débora Seco, pode escrever, cara. Débora Seco seria um bom boto também, cara. Exatamente. Murilo Benício. Eu acho que se for por essa linha de pegador, a gente tinha que colocar o Fábio Júnior também. Porque aquele ali a gente já sabe, isso. Já pegou meio mundo, né? É, esse é bom. Esse já é casou com a galera e largou. É. Eu tô esperando chegar a minha senha. Mas claro, podia ser meu pai, que ele é pai do mundo também. Inclusive, já tem o filho do boto, que é o Fiuk, né? Exato. Tava demorando. Ele fez um Fiuk em alguém, mas... O pior é que o filho do boto não nasce com os dotes do pai, né? Pelo visto, não. Tadinho. Pô, a irmã, aliás, a irmã dele pode ser o boto também, que ela passou geral também. A mas Cleo? Mais do que certa. Oh, a Gretchen. Não, a Gretchen, você guarda aí. A Gretchen tá na minha lista também. Pra outros. Eu até engasguei. Imagina um ponto no rolê com a Gretchen, mano. Imagina a Gretchen saindo do rio, se virando boto, mano. Papa, vira o boto de novo. Vira o boto de novo. É, mas se ela fizer mais uma plástica, ela vai acabar com aquele cu, né? Era o que eu ia dizer. O problema é que pra reconhecer o boto é que ele tem um buraco bem aberto no topo da cabeça. A Gretchen já não é bem na cabeça. Já, se ela fizer mais uma plástica, ela vira um cu com perna, tá ligado? Desculpa, Gretchen. Respeita a Gretchen, né? Que isso, a gente acabou foi de 3,50, Gretchen. Isso aí, isso aí acabou de surgir mais um ser do imaginário do folclore brasileiro, o cu com perna. Eu me recuso. Existe, com certeza, e deve andar no Vale do Paraíba. Sim, aqui mesmo, então. Aqui, ó, nas montanhas aqui, no Vale. Já tem o perna cabeluda, agora o cu com perna. Então, o perna cabeluda tá lá no Nordeste, né? Eu acho que do mesmo jeito que existe a lenda do Negão da Rola Branca, a gente tem que construir a lenda do cu com perna. A lenda do cu com perna. Sensacional. A lenda do cu com perna, que provavelmente é o rei da terra goma. Da terra goma. Só pra fazer a menção aí aos Total Flex também, Alexandre Frota, que tem o bordão ainda que o negócio é comer cu e buceta. Ah, mas o Alexandre Frota tá desclassificado, ele já tem prótese peniana. Ele já tem próstata artificial. Aquele não é mais pegador, não, cara. Já passou o tempo. Mas ele poderia ter sido um boto também, porque o maluco passou geral ainda fazendo riminha. Que hoje eu não tô de brincadeira com vocês. Aí ele falava o nome. Nossa, que merda, eu lembrei disso. Sommelier de frota aqui na gravação. Olha só que... E ó, tô eu que me lembrei que ele tem um pau napolitano. Não foi eu que lembrei dele comendo a Rita Cadillac. Ai, meu Deus. Mano, que medo. Por que você me fez lembrar disso, mano? Eu tava mais... Tava mais legal me lembrar disso. O troço foi tão escangalhado que ela quase mudou o nome pra Rita Fuscão depois daquilo. Rita Escapamento de CG, tá ligado? Oh, respeita Alexandre Frota, que ele já pegou a Cláudia Raia. Possivelmente Porra. O único fato de renome, a única Porra. Coisa de renome que ele fez na vida foi ter casado com a Cláudia Raia, mas logo depois ele perdeu. Mas de qualquer maneira, como eu sou velho assim e sou de outra geração, claramente eu não poderia ter escolhido outro para defender o Boto Cor-de-Rosa do que ele. O homem, a lenda, o ser indizível Zé Bonitinho para ser o Boto Cor-de-Rosa. Cara, o sedutor original brasileiro. Achei que você ia falar o Clóvis Bornai. Zé Bonitinho, o perigote das mulheres, aquele que não é espartilho, mas adora apertar a mulherada. Olha, até podia, mas também não da maneira que diz a lenda, assim. Pô, Zé Bonitinho, cara, já vinha com chapéu, terninho, igual o Boto, chegava e falava: olá, garota, eu sou o Zé Bonitinho, o terror das mulheres. Porra, cara, o cara ganhava só na sedução. O cara parecia o Dalsim. O cara era bidimensional de tão magro, cara. Porra, e fez aquela regra aquele papel por 50 anos no longo, cara. Meu Deus do céu, cara. Zé Bonitinho era foda. Não, pior que do jeito que você falou, chega de terno e chapéu e apareceu o Zé Pilintra, na verdade, né? Pode ser. Bom, um que o povo da TV não admite, mas que foi um boto ali dentro ali também, foi o Clodovil, né? Foi, mano. É, o Clodovil... Clodovil Hernandes, menção honrosa, hein? Menção honrosa. Mas vamos lá, segundo item da nossa, agora um item que antes da gravação começar estava gerando aí muita controvérsia, ninguém sabia ao certo escolher. Yara, a mãe d'água, começando por Lady Sif, quem você escolheria para ser essa sereia brasileira? A minha Yara com certeza é a cantora Isa. Pelo amor de Deus, eu nunca vi uma mulher tão bonita na minha vida. Vou mandar aí no grupo pra caso alguém não conheça ela. Isa manda bem, hein? Ela é linda, sim. Isso é verdade. Essa mulher é embaçada mesmo. Olha isso, mano. Bom demais. Olha isso. Pelo amor de Deus. Uma preta maravilhosa, né? Sensacional. Tudo nela é bonito. O corpo dela é bonito. Ela tem um rosto bonito. E quando ela abre a boca, que voz, bicho. Que voz. A mulher parece um anjo cantando. Defende com muito brilho o papel. Guilherme Andrade, e você? Com certeza. Quem é a Yara? Bom, partindo de uma pessoa que já foi seduzido por essa voz, a minha Yara é Sandy. Não tem outra Yara pra mim a não ser Sandy. Eu quase pensei na minha Sandy. Minha adolescência, minha juventude, foi sendo apaixonado pela voz da Sandy. Tudo bem que ela é uma pau no cu do caralho, mas como cantora, ela é muito foda, então... A minha é Sandy quase esteve na minha lista, quase. A minha é uma cantora também, mas eu fui mais pelo quesito água do que pela voz. Então, mas eu explico quando chegar na minha vez. Doc, quem você escolheu aí pra ser a tua Yara? Cara, sinceramente, essa Yara tá um problema sério, porque na minha cabeça ela travou já tem um tempo. Pode crer? Eu tô tentando, eu posso passar isso, a vez? Isso, passa a vez, eu vou pular, depois a gente volta pra você. Antes de mim, então, vai você. Pamonha, quem você escolhe pra ser a Yara? Eu poderia escolher duas. Uma eu escolheria pelo papel, que seria a Daryl Hannah, que foi a sereia do Splash. Pode escrever. Uma sereia na minha vida. Aquela dali ia ser uma ótima Yara. Mas assim, brasileira, eu vou dar o papel de Yara pra TT Espíndola. Porra! Porque ela já fez o filme da Mônica, na Sereia do Rio, sim, cantou sim. O Curupacu, Pacu, Pacu, Pacu, Papagaio acordou. Eu acho que a licença seria perfeita. Acompanhadinha, sabe, da MC Melody, sabe? Com a sereiazinha do lado, uma mini Yara, com seus falsetes. Eu acho que ali ia ser perfeito. Pô, ela, inclusive, TT Espíndola, fez o papel de sereia num filme da Turma da Mônica, se eu não me engano, lá dos anos 80. Foi, a Sereia Isso, do Rio. Isso, exatamente. Muito bom. Muito bem escolhido. E ela canta essa música que eu cantei aí. TT Espíndola. TT Espíndola, cara. Nosso amor estava escrito nas estrelas. Escrito nas estrelas. Muito bom. Senhora. Nossa, eu pensei uma fita aqui, mas eu tenho medo de parecer meio escrota, na verdade, ah, viu? Todo mundo já pensa isso de você, cara. Fica à vontade. Não se preocupa, não. Mas guarda aí, guarda aí. Então. Rodolfo, vai você. Mano, eu tinha escolhido a mulher do New Adventures of Old Christine, mas vocês não estão jogando pra perder. Que o nome dessa mulher é Julia Louis-Dreyfus. Aí eu troquei pela Malu Mader. Olha aí, Malu Mader. Mano, soco no queixo, tá ligado? Pra desmaiar e... Caralho... Que mulher. Antes dela eu tinha pensado da Gorete Milagres, mas. Imagina a Yara saindo da água, toda pá assim, e grita: ô, oh, coitado! Meu Deus. É muito bom, mas vamos deletar esse spoiler. Mas se você pensar na Malu Mader, cara, faz todo sentido e até a gente poderia criar já meio que Malu Mader. É, Malu Mader, desculpa. A gente poderia criar até um universo compartilhado aqui, porque eu mencionei. Que se era por passar o rodo na geral, o Tony Bellotto poderia ser. É Letícia Spiller que eu falei. Ela é a. Eu falei Malu Mader agora. É a da Vamp, né? Que você tá falando. Né? Isso. Você não falou em Malu Mader? Eu ouvi errado, então. Não, eu que deu errado. É a da Floresta. Eu lembrei agora. Tá, beleza. É a da Floresta. Malu Mader era uma boa. Ah, não. A da Floresta é a Claudia Ohana, que é a da Vamp. Tá vendo? Vocês também não sabem nada. Deixa eu falando besteira aqui, ó. A Claudia Ohana tá mais pra Caipora do que pra Iara. Ô, Rosane, você. Quem você escolhe? Olha. Eu pensei aqui numa pessoa, mas eu vou explicar o porquê que eu pensei nela. A Anitta. Olha aí. Por quê? Aqui no link que o pensador deu, tá falando que a Yara, ela encanta com a voz e seduz os pescadores. Esses dias, a Anitta tatuou cu. Aí eu tava imaginando. Ah, ela foi ela que fez isso? Foi. Aí imagina, ela cantando cocô pro alto, seduzindo os caras. Anitta, cara. Só, eu tenho até medo de perguntar, mas ela tatuou o quê no cu? Tipo, pernas? Ela é o cu de pernas? Eu acho que é. É uma propaganda. Primeiro tá escrito eu. Depois de 5 minutos tem um texto do Senhor dos Anéis. Anitta, muito bom. Esse é o único Silmarillion que eu não quero ler. Um anel para todos dominar. Gente, eu vou dar uma observação aqui também. Que o nosso amigo falou da Claudia Ohana. Imagina a Claudia Ohana cantando aquela versão do Nirvana Smell Like Teen Spirit. Jesus Cristo, Cristo. Mas voltando agora, Doc, quem você escolheu agora? Que você já... Então, ó, eu acho que todo mundo se esqueceu de um aspecto muito importante da Yara aí, porque ela encanta com a voz, mas na verdade ela vai te levar pro fundo pra te comer. Ok. Exatamente. Ana Maria Braga. Lógico que não. Palmirinha. Pablo Vittar. Pablo Vittar, olha aí. A Yara que vem de surpresinha. Exatamente. Pô, não é surpresinha não. Pra quem dá aquele bagulho ali, fica lisinha, mano. É filho legítimo do Boto Clóvis Basília, aquele ali. Você tá na beira do rio, na beira do rio de madrugada. Você tá chapado? O que você tá fazendo na beira do rio de madrugada? Sai lá, dançando na hora que você vai ver, vai pra dentro do rio aí e ó. Aí você vê aquela lourona. Aí você vai ver o funk até o chão. A Yara vai simplesmente. A Yara, Pablo Vittar, vai sair da água e falar: ok! Mas, ô Doc, eu fiquei na dúvida agora. É. Já que ele vai te levar pro fundo do mar pra te comer. Ele vai usar a cauda. Ou vai ter outra coisa ali no, na escama do peixe? Vai ser sereia, ou vai ser tritão? São seres mitológicos. Você não imagina a mágica que ele pode fazer. Ah, então isso aí é livro do como chama? Do isso Lovecraft? Cara, isso é praticamente Monteiro Lobato hoje em dia. Justo. Achei justo. Se Pablo Vittar é a Yara, o bom é que a pessoa já vai sentada no gomo. Oh, eu vou fazer a menção honrosa aqui, ó. Lavínia Vlasak, que é outra mulher de novela. Ou então a nossa querida Fátima Bernardes, né? Sério, cara? Fátima Bernardes? Como Yara, assim? Não entendi, referência. Com aquele jeitinho assim, de que aquela cara que parece que ficou presa no zíper, sério, velho? Tirando pra caramba. Não, mentira. Pô, troca a Fátima Bernardes, Kátia Fonseca. Tá maluco, bom demais. Bom, eu tava. Quando eu tava escolhendo a Yara, eu fiquei em dúvida entre duas, assim. Minha primeira escolha, óbvia, nem tanto pela voz, mas tanto pela. Por outro motivo que eu vou dizer agora. Era Paula Fernandes. Não por ser uma boa cantora, porque eu nem gosto da música dela, mas por ser aquele tipo de pessoa bem gosmenta, sabe? Aquela pessoa que chafurda no sebo e parece que tá sempre escorrendo aquela baba, assim, de pessoa que se acha pra caralho, que poderia ser a Yara pela referência de parecer sempre estar sempre molhada de seu próprio ego. Mas aí eu pensei melhor e falei, pô, encantar os homens, levá-los pro cantinho escuro do fundo do mar e dar-lhe aquele creu bonito e tudo mais, eu acho que a gente tem uma sereia que há muito mais tempo define esse quesito que é Edson Cordeiro, cara. Porra, achei que você ia falar da Star Tigresa. Não, cara, é Edson Cordeiro, cara. Pô, imagina você tá andando ali perto do Tietê e tal, aí você escuta, começa a escutar Satisfaction com aquela vozinha fina de soprano, assim, aí vem Edson Cordeiro, toda vestida, assim, de couro, assim, com aquele rabão balançando pra cima de você, cara. Pô, não tem como negar, é no Tietê mesmo, com os piratas do Tietê fazendo corinho em volta pro ninho de amor aquático de você. Porra, pensador, eu tô vendo as fotos dele aqui, imaginando essa porra, velho. Eu achei uma foto dele com roupa de couro. Olha aí, já tá embarcando na fantasia. Já era, perdi. Mas agora a gente já tá chegando na galera mais. A galera mais truzona, assim, os personagens mais conhecidos. Então eu gostaria de puxar aqui Saci Pererê. Cif, quem seria teu Saci Pererê perfeito? Meu Saci Pererê perfeito é o Tiago Ventura. Sua mãe pega na rola do teu pai e fala: nossa! Ela é fina, mas tá dura. Só rolê errado, aquele maluco. Leva os amigos pro parque. Leva os amigos pra Beach Park com tobogã de 17 andares. Se fuder, malandro. Aquele ali é só pra assistir. E no máximo, trocar umas DM, porque o maluco é doido demais, não. Eu gosto muito dele, mas não tinha coragem de ser amigo assim. Próxima, não. Acabei de imaginar Thiago Ventura com a perna só, com aquele cachimbão de maconha. Ele é meu saci perfeito. Ele chegando pra... Ô, cuzão, ô, viado, devolve meu barreto, devolve meu boné vermelho aí, cuzão. Ô, cuzão, na moral, devolve. O ruim é que sendo saci, ele não ia mais conseguir fazer a pose de quebrada. Porra, boa escolha. Guilherme Andrade, você, cara, qual o teu saci favorito? Inspirado na série, eu fui buscar alguém lá da Bahia. E quem é o baiano mais carismático que a gente conhece? Compadre Washington. Pra mim, não tem outro. Saci Pererê tem que ser Compadre Washington. Sensacional. Compadre Washington ia ser... Ia ser uma boa. Caralho, mano. Eu fiquei imaginando com o Padre Washington com toda aquela banha, aquelas pelancas pulando. Ah, Alibaba. Aí ele faz a travessura e faz o tchutchupá. Ele vai chegando... Já vem com o bordão e tudo. Ele vai chegando perto e solta o tchutchupá. E fala, ah, o Saci chegou. Pô, muito bom, cara. E que tipo de travessura ou traquinagem o compadre Washington faria com o Saci, cara? Posso te perguntar? O cara faz de tudo, mano. Ele é imperativo, ele não para de falar, mano. Você já viu entrevista do compadre Washington? Isso não é cocaína, não, velho? Também, deve ter sido um pouco ali. Excelente. Doc, é contigo, cara. Qual Saci você elege aí pro plenário? Bom, ele que é o praticamente a base do folclore brasileiro. Ou o Deus Bengala, né, cara? Lógico. E agora vai até por um recurso técnico para as filmagens, sabe? Porque é difícil, se você, mesmo que você vá ali e pinte uma perna do cara, né? de verde pra fazer sumir, pra ele sair andando ali, fica maior, vai ter uma ação real, né? Então é mais fácil ele estar com as duas pernas livres pra ele poder andar. Então a gente pinta as duas pernas de verde e deixa, lógico, o seu sobrenome bem exposto e com um sapatinho, coloca um sapatinho na ponta e ele consegue mover muito fácil. Barateia o custo da produção. Kid Bengala sem pernas usando um Raider na chapeleta, só pulando atrás das pessoas. Você visualizou isso? Faz duas horas que eu tô visualizando isso, mano. Legal é que eu vi essa lista sua, cara. Colocam ele de joelho pra melhorar a filmagem. Joelho, rapaz, daí vai ficar dobrado o negócio. Tem que ficar em pé pra ele poder ter movimento. Aí coloca uma botinha da Lui Lui na ponta. Meu Deus, a que ponto chegamos? Aquelas botinhas caramelo, rapaz, tá ligado? Não, aquelas botas amarelas de rapper americano, rapaz. Senão não dá. Pamonha. Eu espero que você consiga tirar essa imagem do Bengala de chapeleta calçadinha. Não, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Não, pra não, mim. Então eu vou mudar. Mano. Tá, vamos lá. Meu tempo tá acabando, gente. Sim, o Saci Pererê meu seria o Lucas Penteado. Porque a gente viu claramente no Big Brother que em duas semanas ele trollou todo mundo, ele encheu o saco de todo mundo. E ele, cara, velho, tira uma perna daquele cara, ele vira o Saci Pererê, velho. Ele tem a cara do Saci Pererê. Eu não consigo imaginar outro se não for o Lucas Penteado. Ele tem cara de Saci mesmo, que legal. Pô, ele lembra o Saci do sítio, mano. Igualzinho, uhum, mano. Ah, e com uma semana ele virou a casa de cabeça pra baixo, te meteu o pé e deixou o BO lá pro pessoal resolver. É isso. Aquilo ali é ele é o Saci. Só que dessa vez eles colocaram a perninha nele pra ninguém desconfiar. É, prótese aquilo. Ele é o Saci. Já. É prótese. Exato, muito bom. Rodolfo, teu Saci. Ah, mano, eu vou apelar mais uma vez e vou colocar o Danny DeVito. Não, pera aí, mas o Danny DeVito tem que ser só a perna, quem é o resto? Vai ficar parecendo um fauno do Hércules, mas o Danny DeVito ia ser uma boa, mano. Caralho. Ele conseguiu ser gêmeo do Schwarza, porque ele não pode ser o Saci. Se ele fosse a benga do Kid Bengala, eu até ia colocar ele de Saci, cara. Rosane, tu escolha pro Saci. Olha, pensador, acho que eu vou criar uma inimizade na podosfera, porque o meu Saci Pererê é o Rodolfo. O Rodolfo do ET? Não, do Los Ticos mesmo. Opa! Ah, esse Rodolfo? Não, deve ser outro, eu não faço mais parte do Los Ticos, não sou eu não. Ah, Rodolfo, você já voltou? É, então, eu fui recontratado e não tô sabendo, não sou eu. Oi, é bem. Você. Me conta o porquê. Você é o próprio Saci, você tem a cara do Saci. Desculpa, gente, eu ia falar um negócio. Ah, Dani, porra, você é preto, aí vai pedir desculpa por falar que eu sou preta, sendo preta. Você embranqueceu agora. Não, você vai ganhar, não, cara. Fala. Cara. Lógico que sou, ainda bem. Então. Eu sem melanina, vai falando que eu tô com o barro aqui fazendo um cachimbo. Então, vou falar. Deve ter três pernas também. Olha aí. Que preto tem sim, também. É, então, deve aprontar pra caramba. Ah, isso a gente já sabe. Pessoa detestável, assim. Então, é o Rodolfo, oh, gente. Fica com vergonha, não, pode falar. Temos uma figura folclórica entre nós. Eu vou descolar um gorro vermelho, amanhã eu faço a Barbie e mando a foto. Depois vocês se viram pra pôr cachimbo. Pensei que fosse falar que era pelo mesmo recurso que do Kid Bengala. Então, o Rodolfo vai mandar foto, tem que ser que nem o Saci, sim, tá? De cueca. Vai ser a capa do episódio, com o cachimbo. Aquelas orbas vermelhas, assim, bonitas. Eu acho que a Rosana tá querendo ver o Rodolfo de cueca e tá arrumando uma desculpa. Todos nós queremos ver. Opa, mãe, não estraga. Mas, mãe, se poderia pôr como capa do episódio, né? Rodolfo, aí, final de semana, por favor, mande a foto aí que vai ficar. Mas, que nem close naquela pose do Daniel. Close no gomo. Vou ter que comprar uma cueca vermelha. Porra, sabe que era uma boa ideia? Quando essa pandemia acabasse, assim, se a gente fizesse um encontro, broderagem. Uma festa fantasia na podosfera, cara. Porra, aí o Rodolfo ia de Saci, cara. Ó. Era é uma. É justo. Como faltou só eu pra escolher, eu não poderia deixar diferente, porque o Saci é o quê? É aquela figura mitológica, assim, folclórica, que todo mundo diz, cara, que qualquer bicuda dele é voadora, cara. E não tem ninguém que dê uma voadora melhor, assim, daquela de estragar a pessoa, de fazer a traquinar, deixar a pessoa paralítica, do que o Divan, cara. Grande zagueiro do Vasco. Caralho. Cara veloz. Foi fundo essa. Porra, cara. O Divan tava ali com a perna só e tal. Não vou pegar na bola, vou só dar aquele carrinho de uma perna só e já causar 3 fraturas expostas na canela do filho da puta. Talvez ele não seja o Saci Pererê, mas ele já deixou muita gente com a perna só. Com a perna só. Exatamente. Pode ser o Júnior Baiano também, né? Eu achei que você ia falar o Anderson Silva do NBA. É, ele perdeu uma perna, né? Mas também poderia ser. Verdade. Excelente. Vamos lá. Pessoas, antes que vocês vão pro próximo, eu vou ter que me despedir porque eu tenho que ir pro outro, uma outra gravação. Pessoa, então, que tem agenda já assim, passei, cara, o resto da minha lista pro Rodolfo, ele vai comentar aí com a elegância dele, sabe? Então, um beijo pra vocês, foi muito bom participar dessa gravação e se divirtam. Opa, Moia, muito obrigado por ter aceitado participar até aqui. Só, por favor, deixa aí teus links, o que é que você quer passar pro pessoal, onde é que o pessoal te acha? Agora o pessoal só me acha no meu Instagram, né, e no meu Twitter, eu falando besteira, é @Lidiane com Y, não tem nada a ver com a Carol com K, tá bom? Esse... meu nick sempre foi esse, não tenho nada a ver com aquela mulher. E como eu fui esculachada do Los Chicos igual o Rodolfo, então a gente não tá participando de podcast nenhum por enquanto. Caralho, isso não é podcast. Mas conta aí do nosso projeto que vai lançar daqui uns dias. Olha aí. Fala pra ele. Conta o segredo. Buemba, notícia em primeira mão, manda ver. Eu fui convidada pro Chulé da Teta. Para. Daqui a pouco vocês ficam sabendo. Então tá bom. Um beijo pra vocês, galera. Valeu, falou, gente. Obrigado. Até mais. Até logo. Abraço, Moia. Falou. Um beijo. Estamos chegando agora no personagem que foi lindamente, embora tivesse tido pouco tempo de tela, eu acho, assim, defendido na série pelo Jimmy London, que é o Tutumarambá, também conhecido como o Bicho Papão. Sif, quem seria o teu Tutumarambá? Meu Tutu Marambá é alguém igualmente marrento, João Gordo. Eu nem xinguei você ainda, velho. Mas, pô, tu traiu o movimento, velho. Que movimento? Você é um movimento playboy, seu, velho? É um movimento punk, velho. Ah, vai tomar no cara da punk, velho. João impõe com aquela presença dele. O homem canta igual um demônio. Tem coleções e coleções de discos e vinis e... enfim, o homem é uma lenda. E sendo uma lenda... o Tutu Marambá marrento e perigoso do jeito que é, só João Gordo. Pô, inclusive, duas coisas a mais, né? João Gordo também chamou o Dolabella, aquele otário do sei lá o que, Dolabella, pra porrada. E se você olhar assim no escuro, assim, a semelhança do João Gordo com um porco no mato gigante também é. Um javali selvagem também é. Javali selvagem. Porque ele é modosinho. Não é nada, ele também é palmeirense. Olha. Grande João Gordo, grande porco. Eu pago o maior pau pro João Gordo. Pô, João Gordo é foda. Muito bom. João Gordo é foda demais. Não, cara, porra, tá aí. Inclusive aí, ó, se vocês quiserem assistir um clipe dele que eu participo, procurem por pronúncio de treta, eu esqueci o nome da música, é um trem assim. Tá bom, se eu conseguir achar, eu vou deixar nos links do episódio. Guilherme Andrade, quem seria o teu Tutu Marambá? Ó, eu fui mais pelo lance do Bicho Papão. Pra mim, a pessoa que mais causa medo, que poderia causar medo nas pessoas, é, que já foi falado aqui, Kid Bengala. Por quê? O que ele faria pra causar medo nas pessoas? Ele viria nos seus sonhos e viria falando: eu vou comer seu cu. Vamos fazer uma surubinha, vamos. Mas eu não sei, eu consigo facilmente imaginar o Kid Bengala, assim, você... andando assim no escuro da noite e tal, e você ouve aquele barulho tenebroso assim do zíper abrindo, aquele zíper com gutural assim, e a pessoa correndo já por sua vida, desesperada assim. aquele zíper que parece um trem passando, isso, né? Ou então você tá dormindo de boa e e começa a escutar o estralo do chicote do Beto Carreiro. Aí você já sabe quem tá vindo. Olha aí. Ele com o gomo na mão. É o bicho papão. Se for pelo bicho papão, tem bem a ver mesmo. Eu acho que Kid Bengala vai ter tantas menções que é capaz dele ser eleito aqui o... Não era pra ser uma eleição, mas é capaz dele ser eleito o ser folclórico definitivo. Também, né? Nós estamos desvendando as origens do mundo, o segredo verdadeiro que os Illuminati escondem da gente. A gente descobriu que a Terra é um gomo esses dias. Entende? Que o rei da Terra é o cu com perna. O cu com perna é o rei da Terra. E o Kid Bengala é a origem. É a origem. Eu quero deixar o meu voto aqui também, que era pra ser dele mesmo. Caralho! Também, porque é lógico, mas é lógico. Qual é a coisa mais assustadora de você enfiar a cabeça embaixo da cama e tá ali, ó, sorrindo pra você? Ele não precisa falar nada, ele só sorrir. Tá você louco, mano. Tá ah, louco, o bagulho. Eu só de imaginar já trancou, mano. Imagina vendo esse bagulho. E não adianta trancar, não, meu amigo. Tivemos aí uma escolha dupla, então, por Kid Bengala. Rodolfo, quem você escolhe? Quem você escolhe pra ser imagina o teu bicho papão? Ele batendo no estrado embaixo da cama, assim. Só que... Black. Ah, mano, eu vou apelar aqui e vou pôr o Zezé Macedo. Zezé Macedo, olha aí. Ah, Zezé Macedo. Zezé Macedo manda bem, cara. Caralho, mano, ela vestida de boneca, na, na escolinha, virando o olho. Caralho, assustador, assustador mesmo. Zezé Macedo, Rosane, você, quem seria teu bicho papão? Eu, na verdade, estou em dúvida em duas pessoas, né? Mas eu acho que vence a Sônia Abrão. A Sônia Abrão sensacional. Caralho, por quê? Que isso? Porque assim, a Sônia Abrão é a maior coveira do Brasil. Justo. E assim, o bicho papão vai pegar as crianças, vai botar na cova, então... É a Sônia Abrão mesmo, gente. É. Mano, concordo. Porra. Concordo. Porra. A Sônia Abrão é tão papa defunto que ela vai estar vendo o próprio velório, mano. E nem vai dar conta que morreu. Sim, e o pior de tudo que ela vai filmar as crianças sendo jogadas na cova. Ah. E ainda vai narrar. Vai fazer um found footage das crianças na cova, cara. Puta merda. Vai passar 12 horas de programa com ela falando aqui, ó, a criança morta. Mas aí eu vou revelar outro segredo. Essa véia, rapaz, bonita demais. Principalmente quando era jovem. Tu ia. Bom, a minha escolha para pro bicho papão veio de um pesadelo que eu tive esses tempos atrás, assim, eu não consegui tirar da cabeça, assim, que era eu andando por uma estrada à noite quando eu escutei aquela voz gutural do inferno falando, eu vou te comer, e eu olhei pra trás, cara, e a Gretchen tava vindo na minha direção, cara, peladona, cara. Não, é que você falou que eu lembrei do pesadelo, eu lembrei daquela piadinha de criança, assim, que você falava, pô, você lembrou, você teve aquele pesadelo que você tava correndo atrás de mim, falando, é minha vez. Cara, mas imagina isso, cara, você fecha os olhos e tenta virtualizar isso, cara. Vem a Gretchen correndo pra você, pra cima de você, cara, com a Chechene amostra ali, querendo te pegar. É um troço aterrorizante, velho. Mas vamos lá, Gretchen 2021 ou Gretchen não, 2021. Com a mana cheia? Não. Virando boto. Cara, é assustador, cara. Olha, a minha cuca é Ana Maria Braga. Porque pensa só... Pintou de amarelo. A criatura acabou com a TV Globinho, que era a diversão que as crianças tinham de manhã. Porque percebo que eu, Guilherme, o próprio Jasmino, eu não sei se Rosane, tudo criança dos anos 90. Tudo cresceu assistindo a TV Globinho. Os desenhos da manhã formaram o caráter da gente. Hoje em dia, a gente consegue sobreviver nesse mundo desgraçado porque tinha os desenhos desgraçados da TV Globinho, incluindo os animes. Até hoje, todo mundo acha que o episódio de Dragon Ball que ia passar no dia que atacaram as Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos era Goku se transformando em Super Saiyajin 3, e a Globo diz que não. Ou seja, efeito Mandela e loucura, a Cuca, que seria muito bem encarnada por Ana Maria Braga, acabou com isso. Olha aí, revelações e denúncias. Ela é a minha Cuca. Ótima Cuca. A Cuca assustadora, assim, a pessoa capaz assim, das mais indizíveis maldades assim, sobre crianças e adultos, aliás. Uma bela Cuca. Eu só quero tu dizer... Tu ia também, o Rodolfo. Porra! Ah, demais. Não. Bom, mas vamos lá. Guilherme, qual foi? Ah, só pra citar o da Pamonha, pra ela seria o Tony Ramos. Feio, peludo e estranho. Olha aí. Tony Ramos, bosco. Funciona. Funciona demais. Excelente. Guilherme, qual tua cuca, cara? Cara, minha cuca seria uma cuca raiz, uma cuca com cara de bruxa mesmo. Seria Renata Sorra. Puta que pariu. Bate aqui, cara. Escolhi também a cuca pra minha Nazaré. Mais conhecida como a mulher do meme. O meme humano, né? O meme da matemática. Mas ela tem muita cara de cuca. Talvez pela Nazaré ter marcado ela demais, mas cara, ela tem muita cara de cuca e eu acho que ela seria uma excelente cuca. Cara de cuca. Cara de cuca com perna. Muito bom, cara. Porra, defendo totalmente, cara. Tirou as palavras da minha boca. Eu também escolhi Nazaré, cara. Doc, qual tua cuca eleita aí? Ah, minha cuca, a bruxa terrível que quer zoar as criancinhas. A excrementíssima ministra Damaris Alves. Puta que pariu, cara. Aí você entrou no território do horror, cara. Aí você foi longe gore, demais. É gore, maluco. É pra censurar essa porra. Caralho, Damaris de cuca é foda mesmo, cara. Puta que pariu. Tá ligado que a maquiagem nela, na verdade, só vai dar um banho, né, mano? Porra. Tem que dar um banho nela pra fazer a maquiagem legal só. Que horror, cara. Chegou a doer meu ovo esquerdo agora, cara. Pensando na Damaris. Cuidado que a cuca te pega. Muito bom. Rodolfo, você. Aliás, fala tu e já fala também a da Pamonha, por favor. Eu vou falar primeiro da Pamonha, porque eu pulei a cuca. E eu tava contando só 6 nomes na lista, mas na verdade são 7. A cuca dela é a Gretchen. Olha aí! Então vou pôr a... deixa eu ver. Cadillac. Rita Cadillac, olha aí, cara. Rita Cadillac. Acabei de imaginar a cuca na sua versão jacaré, assim, sambando no presídio e cantando "É bom para o moral, é bom para o moral". Vocês viram o show que ela fez no presídio? Que ela era contratada pelos presídios pra fazer sim, sabotagem, mano. Beijando sabotagem a bunda. Sabotagem dá um beijão na bunda dela e sai mó feliz, mano. Muito bom. Rosane, tua cuca. Assim, eu pensei numa cuca igual a cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo. No jeito, na voz, que era assim da Top Term, gente. Caralho, mano. É a própria cuca. Puta, tinha... Qual que é o nome da mulher que era da Record e fazia programa de cozinha? Era uma baixinha loira do cabelo curto. Qual? Ana Maria Braga. Ela tava... Não, ela entrou... Não, foi depois da... Depois da Ana Maria. E ela foi da Gazeta também. Eu acho que eu sei que você tá, de quem você tá falando. É aquela que falou assim... Cadê a Leila Lopes? Um beijo, Leila Lopes. A Leila Lopes tinha morrido há não sei quantos anos atrás. É, ela mesma. Eu não sei quem é. Claudete Troiano. Claudete Troiano. Muito bom. Seria uma bela cuca também. Caralho, mano. Como eu esqueci da Claudete. Mas chegamos agora aos nossos dois últimos, né? Sif, diz pra gente aí quem seria o teu corpo seco perfeito. Ah, o corpo seco é aquele que é o objeto do meu ódio diário. Todo dia eu levanto e lembro: esse filho da puta tá vivo. Facada maldada do meu papai. Se fosse eu, tinha arrancado o bucho desse filho da puta e estambado em cima. Desgraçado. Coronavírus, mate o presidente. É óbvio que é ele. Bolsonaro, aquele que tá devorando o Brasil. desgraçado, maldito, filho da puta. Tá devorando o Brasil e, não é, e também não seria aceito nem no inferno nem no céu, né? O troço é um zumbi perdido no limbo da espécie humana, cara. Puta que pariu. Remédio pra aquilo é guilhotina. Agora que, como eu sei que a Terra não vai comer aquela desgraça, tem que fazer igual a Supernatural. Matar, enterrar e concretar. Pra nunca mais aparecer uma coisa, uma criatura tão desgraçada como aquela na face da Terra. É ele. Muito bem defendido esse título, cara. Guilherme, quem seria teu corpo seco? Bom, vamos lá, continuar no ramo da política aí. E uma pessoa que nem o céu nem o inferno quer, e por isso até hoje não morreu, José Sarney. Ufa, quando você... Caralho, sim! Quando você falou em José, eu falei, caralho, pegou mesmo, não, era o Sarney, tá bom. Ótimo. Esse aí, ninguém quer ele, e ele não vai pra lugar nenhum. Caralho. Nem a Covid quis ele. Cara, o Sarney é tipo o Kit Richter da política corrupta, assim, que o filho da puta não vai. Não vai, assim... Desde os anos 80, geral pedindo, leva o Sarney, não vai, cara. Ô desgraça, cara. Boa escolha. Boa escolha mesmo. Doc, e você? Quem é o teu corpo sujo? Quer apostar que vai ter mais um político? Só complementando do Sarney aí, a geral tá pedindo, mas o povo do Maranhão acho que não quer, não, né? Ah, cara. Acho que tá bom. O povo do Maranhão gostava da CM, porra. Corpo seco. Cara, a lenda do Corpo Seco fala que ele era um cara que judiava da mãe, né, mano? Ele era um filho da puta. E até o nazista que chamam de presidente, ele foi lá e vacinou a mamãe, né? E ela tá bem cuidada, né? A mãe dele, ele não tá judiando. Agora, um cara que eu vi que tá usando o nome da mãe e pra fuder mais ainda tudo com os outros, que nem, que tem cara de assombração, é só deixar peladinho andando por aí, é o véio da van. Boa! Nossa, velho! Caralho, véio da van, cara, excelente! Esse aí eu torci pra morrer, mas nem o Coronga quis. Nada que é aquela puta. E o Corpo Seco é tão filho da puta que quando ele entre aspas, morre e é enterrado, se ele não arruma outro corpo, ele vira outro bicho, mano. Pois é, cara. Que a alma fica vagando. O bagulho é foda, tio. É, nas pesquisas que eu fiz sobre o folclore do Corpo Seco, ele era realmente como uma pessoa que, quando era viva, praticava tanta maldade, assim, que a alma não descansaria até que ele se redimisse de tudo que ele fez, assim. Mas, sinceramente, pros Corpos Secos que a gente tá elegendo aqui, eu acho que não tem redenção, não, bicho. Eu acho que é que nem falaram, assim, tem que concretar e esquecer, assim, carbonizar e jogar cinza no espaço. É muito corpo seco pra pouca lenda. É tudo de verdade, infelizmente. Tá louco? É, ele é espírito zombeteiro, mano. Ele só quer fazer o bagulho e foda-se. É. Fala nisso, Rodolfo, já emenda aí no teu e da pamonha. Quem são os corpos secos de vocês? Bom, o meu eu vou deixar pra você utilizar, já que você vai escolher o Zé Serra. O da pamonha é o Rodolfo do ET Rodolfo. 300 metros, magrelíssimo, magrelíssimo, magrelíssimo e só o pó. E o meu, pra manter aí no rolê política, eu tô na dúvida entre o Itamar Franco, olha aí, Michel Temer e João Goulart. Olha aí. É, eu não sei o Temer, porque o Temer é vampiro da Transilvânia. Ele tem aquela cara de Christopher Lee depois da tosse, Temer, assim. Tira o Temer, que ele tá em outro panteão, e põe o Costa e Silva. Costa e Silva, porra, gastar azul. O Rodolfo lá do ET, cara, eu consigo imaginar como corpo seco, mas talvez nem por ter feito maldade ou ter cometido crime, nem nada assim. Mas que ele fique zanzando aí pela terra, procurando alguém que dê um programa pra ele fazer, né? Porque agora que o ET morreu e o Gugu também morreu, não tem ninguém mais abraça aquilo, ninguém mais dá programa pra ele fazer, né? Mas ele é morreu de fonte falecido também, o não é? O Rodolfo não, foi o ET morreu foi mesmo? O ET que morreu uns anos, o Rodolfo acho que não. Ele morreu uns anos? É. O ET morreu faz mocota já, mano. É mesmo? Mas morreu tem... Mano, 2015, se tá beirando uns 10 anos já que ele... Ele morreu em 2010. 2010, olha aí. 2 de 2010. Cláudio Chirinian. o ET, morreu com 46 anos. Agora o Rodolfo, se eu não me engano, ele, achei uma foto aqui, ele tá com aquele corte de cabelo de governador, só do lado, em cima rapado. Ah, mas se esqueceu o personagem, já era. E... mas se eu não me engano, ele é cadáver morto também, ah, é? Mano. Eu não sabia que ele tinha morrido, não. Olha, então é o corpo seco mesmo, tá aí zanzando, procurando... procurando um corpo que o ele deu audiência. O pior é que ele já vestiu um paletó de madeira, né? Com certeza. Rosane, teu corpo seco, quem será? Ah, sim, meu corpo seco, porque pelo que eu pesquisei, é um, praticamente um morto-vivo. E ninguém mais morto-vivo que o Fiuk ultimamente, né? Aquele morto-vivo chorando pelos cantos, assim. Isso, pedindo desculpa por ser branco, hétero. Fumando 50 maços de cigarro por dia lá no BBB. É o Fiuk. Pelo que eu sei, ele é uma oferenda, né? Ele só demonstra que tá vivo quando alguém dá um cigarro pra ele. Exatamente. Muito bom. Excelente, eu não esperava por essa. E como já foi citado aí, cara, o meu corpo seco é o José Serra, cara. Ele tem a cara de cadáver, cara. É uma mistura de Dr. Frankenstein com, sei lá, com... oh, agora, carne de sol, sim, sei lá, o cara largado, assim, todo enrugado, todo fudido, cara. O Perk não era pra ele ser fudido assim, ele é de 42, pois, mano. Pois é, não era pra estar tão. É a maldade, cara, que corrompeu era... aquele corpo. Caralho. Não sei se vocês falam de Big Brother, eu não entendo porra nenhuma, entende? Não sei, não sei. Putz, eu não aguento, não consigo. Cara, vou te ser sincero, mano, eu não assisti. A única coisa que eu pensei na hora que vocês falaram, pô, tá, o cara fuma um monte de cigarro, então entra um monte de maço de cigarro ali, é tudo artista, mano. Será que não rola de entrar um cigarrinho diferente aí nesse maço aí? Olha. Ah, deve entrar aí, ó. Chegou agora, fresquinho. Vou reservar a minha. Foi só falar. Ah, deve rolar, né? Deve rolar. Eu só sei que ele come cigarro porque minhas irmãs comentam. Não assisto esse bagulho, não, mano. Eu odeio essa porra. É, de falar real, assim, tem mais de 20 anos que eu não vejo TV aberta, assim. Eu nunca assisti um Big Brother. Mas é aquilo, você abriu o Twitter, é toma na tua cara, assim. É BBB, BBB. Aí tu acaba... Ah, eu mutei geral, mano. Eu nem fiz assinatura esse ano, eu ganhei porque eu tinha feito nos outros anos, mano. Último. Eu mutei geral. Último quesito, então, pra gente, cara. Assim como é apresentado na série, o último ser folclórico a aparecer, o Curupira, cara. O cara da cabeça quente, dos cabelos de fogo. Sif, quem é o teu Curupira? Cara, o cara é tão Curupira e ele é tão liso que ele é impossível de ser pego e de descobrirem as coisas que ele faz junto com a turma a quem ele serve. É o Queiroz, né? Olha aí. Cabeça de fogo, queimou até os cabelos já, não tem nada ali. Aquilo ali é o couro cabeludo cauterizado, então. Cara, o cara é tão desgraçado que ele vendia carro pra lavar dinheiro, ele vendia um Celtinha bosta, tem milhões e milhões de reais na conta. Bota dinheiro pra mulher do presidente e provavelmente bota outras coisas também. E aquele ali, eu acho que não tem um Curupira melhor do que ele. É um Curupira do mal, né? Um Curupira que não protege ninguém, nem nada. É um evil Curupira. É um desgraçado. Então, é ele, muito pra bom. Mim. Guilherme Andrade, você, qual o teu Curupira? Oi, eu já fui por uma ideia de que o Curupira, ele protege a natureza. Ele é praticamente um bicho grilo, né? Então, o meu Curupira é o Ventania. Olha. Um cara ali que tá sempre na... Olha que legal. Tá sempre no meio do mato, aquele cara ali que quer, protegendo, né? Protegendo os cogumelos. De boa. Isso. Ele anda... O banguelo. Ele anda, deixa as pegadas ao contrário, sem ter o pé, sem ter o pé de cabeça, hein? É que ele anda pra frente, olha, olhando pra trás, na cabeça dele que é virada normalmente, assim. É muita trombeta, pois muito cogumelo. É. Ventania, cara. Pois excelente escolha. Só de brilho. E você, Doc, qual é o teu Curupira perfeito? Bom, o meu eu vou fazer aqui já pra comprovar que só porque a gente só pegou 7 exemplos, então ele foi aqui 1, 2, 3, 4, sendo que o, qual que foi o Saci que a gente já concordou antes? Não, foi o Bicho Papão, né? Foi o Bicho Papão, isso, né, Guilherme? Isso, foi. O Bicho Papão. Pra vocês verem como a gente tá desvendando o véu da realidade, né? É aquela do véu, olha realmente. Aí. É a oportunidade, né? Então, lógico, se baseando na origem da lenda do Curupi, que vem aqui do Paraguai, né? Aquela Se alguém não conhece, cadê? Eu tinha separado, mano. Porra, eu perdi a foto pra, dele. Com essa bosta, cara. Eu, vergonha, todo mundo você estudou pra estar aqui. Tem Google, mano. Tomar no cu. É o Kid, lógico que é o Kid, Deus Bengala, lindo e curupi de todos nós, porque ele faz a volta na sua cintura com o seu pequeno membro, ele ataca as pessoas más, com certeza E o fogo Kid. É na benga também, é tipo a espada justiceira pegando fogo, assim, é isso? O fogo ele vai deixar na onde ele passar a benga. Excelente. Ele deixa o cu das pessoas pois pegando fogo. Que nem aquela novela da TV Pirata, o Roda de Fogo, pra quem lembra da TV Pirata. Excelente. Rodolfo, qual a escolha da pamonha a tua pro Curupira? Ah, a pamonha colocou o Michael Porra. Jackson, ele não vai nem precisar fazer Porra, força pegar fogo na cadeira. Andar de costa. E já teve o cabelo pegando fogo também, então acho justo. E o meu, ele foi policial em Nova York, cara. Ele tem o conhecimento das ruas, ele toma chá com café com limão, e ele é o Ed Murphy. Imagina ele olhando pro povo assim, falando, awesome! Ed Murphy total, cara. E ele ia ser, porra, melhor curupira do mundo. Excelente. Rosane, o teu curupira, qual será? Assim, vocês viram como é que tá o seu Jorge ultimamente, que ele pintou o cabelo... De um ouro bem Jesus vermelho. Cristo, não. Tá a cara do Curupira. Não me digas isso. Caralho. Pior que é verdade, mano. Nossa, tá aí de pintor de amarelo também, tá esquisito. Caralho, cara. Seu Jorge. Mas tá um amarelo bem bobo. Ô, puta, mano. Eu vou pedir máximo respeito aqui, ó, da Tavênia. Eu vou ter que citar minha parente, tia Sandra Olha. De Sá, quando ela tava com o cabelo Sim, vermelho eu lembro, também. É verdade, só cabelo de fogo, cara, maravilhoso. Cara, seu Jorge. Eu posso falar porque eu sou de Sá também. Sim, tá certo. Bença, tia. Meu bisavô era marquês. Não, o que é? Ah, é. Não, é verdade. Mente sapo. Dono de escravo, gerou nós. Aí, ó, titia, pra vocês verem. Mas a minha escolha pra Curupira, cara, não poderia ser... O Curupira é o quê? Alguém interessado em causas sociais quando tá na frente da mídia. É alguém que é conhecido por ter a cabeça muito quente, ser pavio curto e não ter pena de ninguém, cara. Meu Curupira é o Edmundo, cara. Se Edmundo tivesse o poder de tacar fogo, também ter os pés pra trás, era só ver o quanto de gol ele errava, aquele filho de uma puta. Capaz de queimar uns 30. Se botasse um 3-8 na mão dele, ele queimava uns 30 só com 6 balas. Que escolha sensacional. E ainda canta um lê, lê, lê, lê, ô. Lê, lê, lê, lê, a comédia boy no seu time. Antes os jogadores podiam ser tudo uns escroto muito louco, mas hoje em dia uns escroto filha da puta, pois né, é, mano? Verdade, cara. Gente, eu acho que a gente chegou no final da nossa lista e eu não sei nem o que dizer, cara. Teve tanta Gretchen, tanto Kid Bengala, assim, que é capaz de eles serem um casal perfeito no folclore nacional, cara. Eu acho que eu vou fazer a base. Gretchen e... A base. Põe o Kid Bengala, a Gretchen e o... E o cu de perna. Cadê? Quem que é? Que aparece aí com a salsicha na foto. Quer mandar a foto, sim, de sunguinha, tá, vermelha? Sim, tá ali. Quem que foi o Guilherme? Rodolfo. Oh, caralho. O Rodolfo. O Rodolfo, isso. O bagulho tá chegando em peso. O bagulho aqui tá chegando em peso. Mas então tá, eu queria agradecer muito a vocês por terem participado desse Exadorf em cima da hora. Assim, cara, muito prazer. É, ter trazido a Rosane aqui e o Doc, que nunca estiveram antes no Teatro Escuro, que estejam convidados para voltar mais, embora as pessoas teimem não querer voltar depois de participar aqui. E eu vou pedir a cada um aqui, na mesma ordem que eu estava fazendo, para deixar seus links aí, como é que o pessoal acha vocês, que projetos vocês fazem e tralalá. Cif? Ah, galera, por enquanto o Queda do Véu está em hiato, mas você pode encontrar a primeira temporada completa do meu podcast no Teatro Escuro e em todos os agregadores. Se quiser conversar com o Cliff, tem o @ Queda do Véu e o meu Twitter, @ Lady Sif, e no Instagram. Se alguém quiser me encontrar por aí em qualquer universo, é só assoviar 3 vezes que eu apareço, tal qual a Caipora. Opa, muito bom. Em sequência, Guilherme Andrade, meu querido, fale de você, teus projetos, links, passe tudo aí. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, foi um prazer trocar ideia com vocês. Os meus projetos aí, podcast, eu tô lá no Papo de Calçada, @ Papo Calçada nas redes sociais. A gente fala de tudo um pouco lá, um MesaCast clássico. Eu também tô junto com o Pensador, junto com o Marinaldo, junto com o Paulo, uma galera lá no Chulé na Teta, que a gente faz lives aos sábados. Então, quem quiser, segue a gente lá na Twitch, Chulé na Teta pode. Então, assina o podcast, que dá uma força pra gente também. E tamo aí participando, o que me chamar aí, eu topo. Então, só me procurar nas redes sociais também, me encontra, e é isso aí. Doc, primeira vez aqui no Teatro Escuro, passe teus links, projetos e tudo mais. Ô, mano, satisfação mesmo, viu? Da hora. Bom, meus links, se você procurar no bocadaforte.com.br/DocSujoPodcast, é o link no primeiro site de hip-hop do país, que eu acho o maior legal do meu podcast tá saindo lá, tá ligado? Todos os agregadores aí, Doc Sujo, no Twitter você procura Doc Sujo Podcast, você vai achar alguma conta que eu vou estar respondendo se o Twitter não me excluir. E... De novo. É isso aí. Doc Sujo Podcast, irmão. Procura aí o que você acha. No Instagram eu não sou excluído, não. Doc Sujo Podcast. Muito bom. Rodolfo, vai que a bola é tua. Muito obrigado, jovem pensador maluco, pelo convite. Sempre muito bom conversar com você, com o pessoal que está aqui presente. E pra me achar é meio difícil, né? A Pamonha falou, a gente pediu demissão lá do Los Chicos, tirando esse programa. O próximo que tem aí pra lançar é um Chulé na Teta, convidado, vai ser muito bom, dia 3 a gravação. Tô fazendo live na Twitch, tô jogando um joguinho lá que o cara quer talaricar a própria irmã, mano. Olha que bagulho absurdo. Que saudável. Aí você me encontra lá na Twitch como X, Jasmino X, ou então no Twitter como Sanderline Rodolfo. Só brotar aí que a gente fala merda, a gente gasta o retardo que é pra tentar sobreviver esse Brasilzão aí de meu cu. Demorou? Top! Valeu, Pensador, deixa eu completar, porque eu sou cabação e eu esqueci de falar também. É mais legal lá no... Lá na twitch.tv/DocSujoPodcast também. Porra, tranquilíssimo. Muito bom. Tem lá as lives lá, vamos lá assistir, vamos assistir. Viva Laban. Viva Laban em breve. Vamos testar os limites. Rosane, mais uma recém-inaugurada aqui no ambiente sujo e piolento do Teatro Escuro. Espero que você tenha gostado e, por favor, passe todos os links e projetos que você quiser. Ah, pessoal, eu agradeço o convite, sim, de surpresa, né? Mas eu amei, pode me convidar várias vezes de surpresa. Eu participo, né, tento botar ordem no podcast Laranjada, que é um podcast de humor, um pouco duvidoso, né? Mas é um podcast de humor. Também participo de um podcast, esse é um pouco mais sério, que é o Limonada. E o meu Instagram é @ro_zane, com S e 3 E no final. Muito bom, muito bom. Ouvintes, que bom que vocês estiveram até aqui agora, quer dizer, supondo que vocês não tenham desligado, que é o Exadoff. E espero que vocês tenham em mente, assim, essas imagens, a imagem do Kid Bengala de Saci, da Gretchen de Bicho Papão e tudo que vier do cu de pernas, o ser indizível criado aqui, o monstro Lovecraftiano criado aqui. E eu queria pedir, como sempre, a gente terminar com uma música que tem a ver com tudo que a gente falou, com todo o folclore, tudo que a gente pediu e discutiu aqui. Guilherme, por favor, assim, na lata, assim, puxa uma música que você acha que deveria encerrar o programa e representar tudo que a gente falou. E agora Guilherme está surtando, se recusa a falar, mutou. Eu mutei meu microfone, desculpa. Caralho, peraí, rapidinho, só pegar o nome da música aqui. Ah, tá. Vou pedir uma música que vai falar também de sobrenatural. E eu acho que vai fechar muito bem, Cezadoff. Dança do Vampiro, do Asa de Águia. Puta que pariu. Excelente. Muito bom. Puta que pariu. Vou deixar aqui um benzeiro até morrer do Gangrena Gasosa pra dar um counter. Porque, puta, vou botar as duas então. Pariu. Vou botar as duas então. Ouvintes aí pra encerrar, fiquem com a dança do vampiro com asa de água e o benzeiro até morrer. E até a próxima. Eu já vou pra pista. Valeu, gente. Até mais. Falou, Rafa. Valeu. Beijo. Cospe esse pulmão, não. Ai. Levanta a mão. Eu quero ver você mexer, sair do chão, botando pra ferver. Eu quero ver você mexer, joga a mão pra cima, sai do chão, vampiro de Recife, aê! Você é o amor que eu sempre quis ter pra mim. Coisinha sensual me despertou fazendo assim. Por isso deixa a boquinha bem devagarinho. Vai descendo, vai, vai subindo. Por isso mexe a bolinha bem devagarinho. Vai descendo, vai, vai subindo. Gatinha pelo dentro, pescoço do rapaz. Na dança do vampiro, você se satisfaz. Gatinha pelo dentro, pescoço do rapaz. E a mãozinha da galera bonita. Levante a mão, entre no clima, batendo palma na levanta do axé. Levante a mão, entre no clima, batendo palma só pra ver como é que é. Uou, uou, uou, uou, uou. Que terror. Uou, uou, uou, uou. Na dança do vampiro. Uou, uou, uou, uou, uou. Que terror. Uou, uou, uou, uou, uou. E a galera, eu quero ver você mexer, sair do chão, botando pra ferver. Eu quero ver você mexer. Sacode essa mãozinha, sai do chão, vampiro. Vai, vai, vai, vai, vai. Só no pescocinho agora, vai. Tem que te falar, tem que te pagar. Cuidado com o vampiro, ele vai te pegar. Tem que te falar, tem que te pagar. Cuidado com o vampiro, ele vai te pegar. Tem que te falar, tem que te pagar. Cuidado com o vampiro, ele vai te pegar. Tem que te falar. E a mãozinha? Levante a mão, entre no clima, batendo palma. Levante a mão, entre no clima, batendo palma, só pra ver como é que é. Que terror. Na dança do vampiro. Que terror. Vai. Vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar, o vampiro vai pegar. Uou! Uhul! Grande galera! Será que beber até morrer é a solução? Confia no santo e na maldade. o dinheiro por debaixo. Com ponto de carne feito a